Vapo, vapo, vapo. Vapo, vapo, vapo. Eita caralho, eita caralho. Seven, seven, só Raul. Lucro diário espancando a bet. Se ela cobra menos de um K, eu só mando ela fazer um boquete. O que fiz de Spotify, eu dobrei jogando na minha stake. Se sua conta é milionária, vadia, vai te chupar igual sorvete. Você tem talento, só não tem o gás, então seja sagaz, mano, aprende. Mente boa faz sem virar mil, de mil pra milhão já é transcendente. Eles têm medo do custo, um quebrada inteligente. Mais uma vez fechei um contrato e isso ainda te surpreende. Vivenciando isso é São Paulo, festa privada só no Oba. Elas gostam de ser mimada, quer Xandão e leite na boca. Aí se dá fumando muito e todo o lucro eu fiz na roleta. Pago cachê na primeira e sei que se fossem gay elas ganham gorjeta. Esse negro é do Brasil, mas tá parecendo que é de UK. Fazendo dinheiro com a porra do drill e na Premier League faz 5K no mês. Professor, eu não ia assinar na loja da Gucci, hoje eu sou freguês. Duas naves na minha garagem e sempre trocando de carro no mês. Talvez aquele marginal, no fim das contas, até que era talentoso. E se sua filha tem a minha idade, deve comentar na minha foto gostoso. Pesadelo da senhora, acredita, ela que é o periculoso. Profissão, caro de internet, óculos Cartier, fica muito estiloso. Vou te falar as quatro coisas que toda bandida gosta. Vou te falar as quatro coisas que toda bandida gosta. Carro, dinheiro. Vou te falar as quatro coisas que toda bandida gosta. Vou te falar as quatro coisas que toda bandida gosta. Temos a... É nada. Manda pra ela, seu filho da puta.